aqui, vai. A gente sai de guarda-chuva e não chove. A gente sai de moletom e não faz frio. Combina de ver Vingadores com a turma e acaba indo pro cinema sozinho. Senta lá na fila Z, cadeira 5. De repente um desconhecido na 4. Sem calcular, sem ter nada planejado. O amor da nossa vida tá do nosso lado. O amor é um acidente, dos corações colidindo frente a frente. É o cupido feito um doido dando flechada. É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa. O amor é um acidente, dos corações colidindo frente a frente. É um cupido feito um doido dando flechada. É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa. Não planeje nada. Ô, música linda. Abraço meu parceiro JN Placamento. Rafa Central, tamo junto. A gente sai de guarda-chuva e não chove. A gente sai de moletom e não faz frio. Combina de ver Vingadores com a turma e acaba indo pro cinema sozinho. Senta lá na fila Z, cadeira 5. De repente um desconhecido na 4. Sem calcular, sem ter nada planejado. O amor da nossa vida tá do nosso lado. O amor é um acidente, dos corações colidindo frente a frente. É um cupido feito um doido dando flechada. É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa. O amor é um acidente, dando flechada. É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa. Não planeje.